Cabeça ruim, cabeça ruim, um dia tem fim, não vai ficar assim, não vai ficar assim. Cabeça ruim, um dia tem fim, não vai ficar assim, não vai ficar assim. Dia ruim, chuva sem fim, choro sem fim, choro sem fim. Vida ruim, não vai ficar assim, eu também sou ruim, também sou ruim. Cabeça ruim, um dia tem fim, não vai ficar assim, não vai ficar assim. Cabeça ruim, um dia tem fim, não vai ficar assim, não vai ficar assim. Eu me sinto um merda, sinto um merda. Pequeno hipócrita, pequeno hipócrita. Corro a minha volta, corro a minha volta. Não quero elogios, não quero. Até porque eu não aceito, não aceito. Não confio em ninguém. Nunca tenho dinheiro, nunca tenho dinheiro. Observa a minha volta, observa a minha volta. Eu já falei isso, já falei isso. Mas não importa. Eu tenho meus vícios. Observa a minha volta, observa a minha volta. Eu já falei isso, já falei isso. Mas não importa. Não importa. Eu tenho meus vícios. Eu me sinto merda, sinto merda. Pequeno hipócrita. Corro a minha volta. Não quero elogios. Até porque eu não aceito. Não confio em ninguém. Eu nunca tenho dinheiro. Observa a minha volta. Eu já falei isso. Mas não importa. Não importa. Dia ruim, chuva sem fim, choro sem fim.